Ali no, na Praia dos Teços, no Arenho de Oliveira do Douro, estava um borrachão lá à pesca. O gajo já com os cornos todos fodidos. O gajo saca de um peixe, me trouxe o saco para meter o peixe, começa a meter os peixes nos bolsos. Tinha os bolsos furados, foda-se. Saca outro peixe, mete no bolso. Bem, já ao final da tarde, o borrachola vem pela berma do rio fora, todo fodido, dá-lhe vontade de mijar. O gajo abre a cancela, e em vez de puxar da peixota, puxa de um carapau. O gajo começa a mijar, sente o mijo pelas pernas abaixo. Diz ele, foda-se, deve ter os quilhões rotos. Às tantas olha para a peixota, ela é a minha puta. Há 40 anos que te conheço e só o gajo que te vi os olhos.